útil e necessário, porque é o único remédio, meus amigos, amargo muitas vezes, capaz de curar o nosso gigantesco orgulho, a nossa cegueira espiritual. Eu fui ateu durante 12 anos e precisei do aguilhão bendito da depressão para despertar, para buscar as respostas que não encontrava antes. Então, o sofrimento é um instrumento que nós mesmos provocamos, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, que vai nos ajudar a despertar para o amor, que é a nossa missão aqui na Terra. Então, a visão espírita do céu, do inferno, do purgatório, as regiões de felicidade são estados de consciência. Verdadeiramente, há mundos onde há somente felicidade, regiões geográficas. Mas a condição espiritual, a nossa consciência é que nos traz a felicidade ou infelicidade. E por isso vamos compreender a questão 621 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec interroga: onde estão escritas as leis de Deus? E os Espíritos dão uma resposta surpreendente: na consciência. Elas não estão grafadas, portanto, na Bíblia, no Corão, no Bhagavad Gita, no livro tibetano dos mortos, nem na doutrina espírita elas estão grafadas na consciência. Então vai ser a nossa consciência em paz, tranquila, sem aquele orgulho que nos quer fazer sermos anjos antes do tempo. Não, não somos anjos. Deus não nos exige que hajamos como somente os anjos sabem amar, porque nós não aprendemos ainda. Somos crianças na evolução espiritual. Então, a consciência em paz, tranquila, de fazermos a nossa parte, nas nossas possibilidades, é um verdadeiro estado de bem-aventurança. E se já aprendemos a sermos felizes aqui na Terra, certamente estaremos em uma boa condição no mundo espiritual. Enquanto que a consciência de culpa, a consciência do remorso, paralisante, que nos atordoa e somente nos prejudica, porque não é o sofrimento que é agradável a Deus, não. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 8, diz que o sacrifício mais agradável a Deus é o perdão. É a caridade maior, o perdão incondicional das ofensas. Vai ser o amor, o trabalho no bem que é agradável a Deus e não o remorso que nos paralisa, que nos prende e que nos atormenta, nos infelicita, reduz o nosso padrão vibratório, permitindo a obsessão de espíritos infelizes. Porque só existe obsessão porque nós somos obsediáveis. Porque não é um espírito mal deseja, e por isso Deus vai permitir que ele nos faça mal, não. Se fosse assim, nós não conseguiríamos construir uma igreja, um templo evangélico ou uma casa espírita. Os espíritos maus não deixariam. Mas ele só consegue nos influenciar naquilo que nós permitimos. As tomadas psíquicas, como nos diz Manuel Filomeno de Miranda, que são as imperfeições morais. O nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa inveja, a maledicência, a nossa impiedade, intolerância, a nossa omissão no bem, naquela hora em que alimentamos sentimentos de baixo teor, permitimos a sintonia de entidades menos felizes que vão amplificar aquele sentimento, agravando o nosso quadro, nos inspirando condutas equivocadas para nos prejudicarem. Mas quando, ao contrário, nutrimos sentimentos nobres, felizes, quando vamos fazer um trabalho voluntário, quem é a nossa companhia espiritual? Espíritos bons. Chico dizia, quando ia às cadeias, aos presídios, as mães daqueles detentos oravam por Chico. Os espíritos de suas mães auxiliavam o trabalho que Chico exercia. Os menos felizes, estaremos conquistando amigos também no mundo espiritual e não somente no plano material, através da caridade. Então, a nossa consciência é que vai fazer a grande diferença. E por isso Kardec nos diz que um assassinato promovido, por exemplo, por um selvagem, por um índio, que não tem consciência daquele crime, que ele foi ensinado por seus avós e pais e antepassados, numa tribo canibal, por exemplo, que aquilo é que é o certo, para ele e para Deus, aquilo não tem o mesmo peso, não é o mesmo crime do que um assassinato cometido por um padre, por um pastor, por um dirigente espírita que tem muito mais conhecimento. Então,